Pra Romeu, Oscar, Mike Young, reporte quanto visual com o Caravan na final da 1-0. Yeah. Mário, o senhor tem condição de voo Serra Vitor 366? Afirmativo, após o passo 366, descendo para 2500, estado padrão. Ponte, eu tenho tráfego 15 milhas à sua frente, está liberado da restrição na posição ETAP. Informe no Serra Vitor 366, estabilizado na sua procedimento. Conta estabilizado 366. Já cruzou o prolongamento da, de pouso da 1-0, está girando base para 1-7. Gente, o Oscar Mike Yankee alonga um pouco a base, temos a aeronave na cabeceira e iniciará a rolagem nesse instante. Ah, ok. Vou alongar aqui um pouquinho a perna do vento e a base. Papapá, uniforme, Mike uniforme, vento 1-0 graus, 1-09, utilizando decolagem para 1-7. China 6201, não bateu quanto espera? Papá, Romeu, Oscar, Mike Yankee, vejo que não será necessário. Autorizado girar base, aguardando autorização de pouso. Ok, girando base, Oscar, Mike Yankee, aguardando autorização para pouso. Papá Tango, Oscar, Golf, Sierra, solo 45, libere primeira e direita, chame solo Salvador no 21, decimal 1. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, autorizado pouso 517, vento 1-0 graus, 1-09. Autorizado para pouso 1-7, Yankee. Frequency 118.95, bye bye. 118.95, thank you, so long, 3290. Trat Lima, livre o táxi, reporte na Papá, ajuste o último 1-0 no trem. 1-0, 1-3, reporte na Papá, reporte na Papá. Qual mais uniforme? Nível 100 na saída coral. Saída coral 100 uniforme. Ação de transporte 5476. 5476. Outra 3290 final. 3290 continue approach, expect lane clear, 181013. Stand by, 3290. Tarde na Papá, Romeu Foxtrot Lima. Papá Uniforme Mike, Uniforme, saída coral, sob vigilância, Mike Uniforme. Uniforme. Papá Romeo, Oscar Mike Yankee, Solos 47, libere na Oscar, estacionar frequência livre. Papá Romeo, Romeo Foxtrot Lima, autorizado ingresso, estacionar 7, apartilhar de branco. Azul 25, nós vamos ao controle que vos fala. Confirme a frequência, por gentileza, 2591. Não, não, é, o controle Ilhéus autorizou, sou voa direto Raíra, Romeu Alfa, Índia, Romeu Alfa. Grato, direto Raíra, 2591, né? Opa, Romeu Foxtrot Lima, aguarde para a decolagem. Complete o sinal do procedimento, chama a Torre Salvador. Preferência 18, decimal 9. 1895, Salvador, 4206, boa tarde. Tá bom. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, livre decolagem piscina 7, vento 1, 90 graus, 109. Torre Salvador, uma boa tarde, eu sou 4206, estabilizado sinal 90. Azul 4206, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, 4206. Tá 3290 on the ground at 49, vectate the runway to the right and contact the ground with 121 decimal 9. 121 decimal 9, thank you, tá 3290. 9094, cruz 8400 pés, autorizado a descer até 2500 pés, ajuste 03, livre da restrição na posição intacta, tem condições de voar o Serra Vitor 366? Voo 366. Autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Informe estabilizado. Bom, Antônio Salvador, meu cordial, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. O Fox Lima, meu cordial, para Siri, realmente mantém o meu pé até o trabalho do farol da barra. Afirmativo, 3500 na linha eleitoral. Salvador, mantenha a linha à sua direita. Afirmativo, mantenha a linha eleitoral à minha direita, mantendo 500 pés, informará através do farol da barra, Romeu Foxtrot Lima. O Fox Lima. Controle azul 2591. 2591, o controle prossiga. Autoriza final 180. No limite da terminal, vou manter o som no nível 160 autorizado. Está a 10 milhas da posição coral. Subi, mantenho o nível 160 e faço a solicitação diretamente ao controle Ilhéus. A frequência é 120, decimal 1. O serviço radar está encerrado. 101, controle Ilhéus, obrigado, bom trabalho. Só não copiei a matrícula procedente de Valença. Ah, meu Serra Golf Oscar, tá passando, tá próximo a Vera Cruz, confia? S8 Mangani, identificação, mantenha-se no corredor, no 1500 pés, informe através de Paripe. Vitorina Juliet, mantendo 1500 pés, informe através de Paripe, Vitorina Juliet. Controle, uniforme máquina, forma atingir uma centena, autoriza da presença direto feliz. Autorizado. Obrigado. Transformador, boa tarde, azul 2639, informação Vitor, raça 225-160. O 2639, acima de identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 ou no 3. Identificou. Desce para 4.903, azul 2639. 2639 autorizado via chegada Bonf, descida até 4 mil pés. Intenção na posição pelo, por vara esquerda e voar na proa do Serra Vitor 366. Tem condições? Afirmativo. 2639. Mike, no informe ao controle. Proceda. Seu estimado de pouso. 2004, gente. 2009. Ah, sua escuta. Tem estimado de pouso em Serra Índia, Romeu Índia? Afirmativo, 2020. Tá sem a turma informática, informe. E vai manter 500 pés até o destino? 500 pés até o destino. Gente. Fox Lima já está 20 minutos de Salvador? Não, negativo, mano. Eu passei o... através do... Só que era o problema agora. Bem, gente. Controle, o Gol 9094 está estabilizado no R9190. Gente, 9094, Torre Salvador, frequência 18.95. 18.95, obrigado. Controle Salvador, Xenemia 201, boa tarde. Xenemia 201, contato no radar na decolagem, vigilância via saída da EL. Sim, autoriza a parte 2000, linda. Qual é o perfil da EL? 6201. E vamos ter perfil 6201. Negativo, aeronave em aproximação para pouso, rumba 40. Fome, Mike informe, decida livre até 4 mil pés. As 4 mil a seu critério, Mike Neform. 4 mil após o meu critério, uniforme, Mike Neform, reporte revisual. Demativo. 9094, na disputa da torre. Está estabilizado na aeronave da 195. Torre, dá no 8. Torre, 198, decimal 95. 9094. Torre Salvador, Gol 9094, passou 372, estabilizado. Gol 9094, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 0 nós, ajuste altímetro no 0 na 3. Autorizado pouso, obrigado. E o meu Fox Lima, se eu sigo em condições visuais, frequência livre para autocoordenação. Fox Lima. Hold up, 315 Central Level 050. My direct Amante section. 6315. Find direct Amante section. Gente, rumba 40 após a mesma linha e mantém cabeceira 10. Gol 9094, solo 58, libere direita, chama o solo Salvador no 21, no decimal 1. Direita, solo Salvador 1219, o gol 9094. 121, no decimal 1, o solo Salvador. 1211, gol 9094. 4-3. Atenção aqui na posição pelo. Oi, Serra Vitor, 366. Tá, sim, Matheus. Desce, é bom para 4-7. Identificou-se após a posição pelo Serra Vitor 366. Matheus, a intenção é? Tempo 1-1-0 graus, 1-0-9. Vitrine de Juliette para ingresso no circuito da Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Tené 6201, zona nível 150, passou a posição da El, chame o centro Recife. Frequência 251, caso negativo 12835. 251 ainda 2835, obrigado. 10013. Rumba 40, decolou ao 01, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. Rumba controle de Salvador, 208, bom dia, bom serviço. Rumba 40. Rumba 40. Rumba 40, contato radar na decolagem, saída coral, via saída coral. Saída coral, sinal para uma centena, rumba 40. Do 2639. Está liberado da restrição na posição pelo. Autorizado descida para 2500 pés. Ajuste no 013 em forma estabilizada. 2639, copiou? 2639-1013, vai reportar estabilizado. Ativo, tem o tráfego abaixo no 1510. Ciente, estou com ele aqui no Tiquelo, 2639. Gente, o Vitor Índia Júlia. 209. É 305, Lucas. 345 indicada. Redução para 2009. Está reduzindo. Passou para a Weber Rimab, Vitor Índia Júlia. Papa Tango, Vitor Índia Júlia, autorizado pouso. Sistema 7, o vento 1, 10 graus, 109. Pouso autorizado, na 7, Vitor Índia Júlia. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 109. Alinha e decola, 10, tá? 3897. Foi na prova da Serrasa e aguarde transferência. Serra Golfe Oscar. Transferência, aguarde transferência, Golfe Oscar. Aerostat, está livre o táxi, reporte na Papá, ajuste o altímetro no 0 na 3, Epson Windows. Salvador Azul, 2639, estabilizado, final 10. Rapaz de aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, Azul 2639. Gente, torre 118,95, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Frontera 2584, sanitário. 84, meu cordial, adicione identificação dessa via chegada a Mari para 5 mil pés, ajuste no 0 no 3. Quanto for, 10 dias, chegada a Mari para 5.000, a 23, permanece sob vigilância, 2584. Confirma? Permanece sob vigilância. 2584. Turim de Juliette, solo 05, confirmando, prossegue para DEI. Livre o táxi, pode liberar na pista? Vou lá na produção do Itapuã, aguardando transferência para a torre. Controle Salvador, está 3897. 3897, contato radar na decolagem, saída da El, vou ir na proa de Leda. El, voando Leda, está 3897. Tené 63, 15, autorizado a final do procedimento, desça para 2500 pés, a 2013, informa o tráfego à sua esquerda, são 10 horas. Mandamento 5 milhas, mantendo no 1400 pés, tráfego visual, tráfego de espectador. Dei, livre a Renata 10, descendo 2500, está sentindo o tráfego, 63, não tem que baixar. Mantido, Papá Romeu, Serra Golfe, acho que é o controle. Pronto, Serra Golfe, acho que é o controle. Está no limite lateral do corredor. Sugiro que você tome a proa da rotatória, tenha um tráfego na final da pista. Aguarde a transferência para a TUE. Sim, senhor, eu vou para aguardar a transferência. Autorizado, repórter liberando a pista, Tanguinho. CA Golf Oscar, próximo da CA Água. Chama a torre para ingresso no circuito. A frequência é a 118.95. Torre em 118.95. Serra você. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, na proa de CA Água. Asa, visual da. 295, já. Azul 2639, solo 08, libere direito, solo Salvador no 21, décima 1. Direita, 21. Salvador, acho que 6325, está a 2 milhas, 372. Na 6315, aguarde de autorização de pouso, ajuste ao altímetro 10 na 3. 10 na 3, aguarde. Para 500, 5006, aguarde transferência, MAC Delta. Aguarde transferência, eu acho que está mais perto. 5, autorizado pouso, 0, vento 1, 0 graus, 0 9. Sempre pouso na 10, 63, 5. Já se viu a chegada à área até o nível 050. Intenção que você execute a chegada até Itaca após estar para o serviço 366. Tem condições? Não, estou buscando. Estou buscando para 60, Itaca, Itaca 366. Então é. Tenda 6143, indicada. 9240, 6143. Está autorizado descida até 2500 pés, ajuste 903. Após a posição pelo, você está autorizado ao voo Serra Vitor 366 completar o final do procedimento. Afirmativo. Autorizado até 2500 pés com ajuste 1013. E após pelo, Serra Vitor 366, autorizado R nave da 510, o Xamea 143. Afirma. Passada 2584, controle. Na escuta, prossiga. Qual é a velocidade indicada? 260. Sim, redução para 200 mais. Vai reduzir para 200 mais, considera 2584. Continua, pode estar aqui, 366. Inicialmente, o Serra Vitor 368, 2584. Pode estar 368, considera 2584. Torre, Papa Rubens, Serra Golf e Oscar, na vertical de Eu sou Rego França, autorizado. Pista no 7, vento 1, onda 0 graus, onda 0 máximo. Estou autorizado pelo centro voar direto com base. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor. Muito obrigado, Pubave, da presente 297, na sua escuta. Afirmativo. Sendo centro Recife, a frequência 125.1, caso negativo, 128.35. 51-2835, obrigado, contrabaixo. Série 2584, autorizado, descida para 2500 pés, ajuste no 093, permanece. Autorizado, 2500 pés, Série 2584, passa a metade. O tráfego que o precede está a 12 milhas na sua posição, uma hora. Na final do procedimento da Renave, com 180 nós de ground. O 2584. Passou 366, estabilizado na final da RNAV da 10, o Xamia 143. A gente complete a aproximação, Xamia Torre Salvador, frequência 118 decimal 9. Prossegue 4 em 118 decimal 9, Xamia 143, grato, até já. Mike Delta, através do Pituaçu, 500 pés. Torre Salvador para ingresso no circuito, a frequência é a 118, decimal 95, Mike Delta. Prato, Mike Delta, 1895. Aguardo autorização de pouso com ajuste 1013 ou XM1-43. Torre Salvador, Oscar, Mike Delta. Palme, Oscar, Mike Delta, confirme. Oscar, Mike Delta. Palma, Oscar, Mike Delta, reporte vertical do farol de Itapuã, ajuste altímetro na 03. Boa na 03, chamada Itapuã. 24, atualizado no final do procedimento. Serra Golf Oscar, solo ao 15, livre backtrack, reporte pista livre. 140 controle. Estou autorizado voar direto Raíra, Romeu Alfa, Índia, Romeu Alfa. Ativa a guarda de transferência. Oscar Mike Delta, vertical de Itapuã. Papai Romeu, Oscar Mike Delta, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguarde instruções para o cruzamento da final da 1 a 0. Vai manter posição aqui em Itapuã, aguardando autorização ao cruzamento. Xamia 1143, formação, tráfego à sua direita, tipo Sikorsky 76, mantendo 500 pés, sem interferência. Afirmativo, tem um tráfego de pesquisa no visual, Xamia 1143. Papai Romeu Oscar Mike Delta, tem um Airbus da Avianca na final, pista 1 a 0, confirme esse visual com tráfego. Ah, afirmativo, visual com Airbus. Tem condições de efetuar o cruzamento da final da 1 a 0, agilizando a retaguarda do tráfego? Ah, afirmativo, podemos fazer isso. Gente, Papai Romeu Oscar Mike Delta, autorizado o cruzamento da final da 1 a 0, a retaguarda do Airbus da Avianca, reporte para girar base pista 1 a 7, agilizando o cruzamento. agilizando o cruzamento pela retaguarda do Airbus. Vamos chamar aqui dentro. Torre, boa tarde, eu vou 645, ponto 00, tá pronto, visando o tráfego do Avianca. Após o Airbus da Avianca Lima, tem cabeceira 1-0, gol no 645. Após passagem para a Avianca Lima, tendo 1-0, gol 645. Direcionar, reporte o táxi, Oscar Mike Yankee. Chamei 143, solo 18, libere a direita, chamo solo Salvador 121, decimal 1. Libere a direita, solo 121, chamei 143, grata, TGA. 1366, para visual com a pista, confere 2584. 2584, eu tenho um tráfego a 600 pés, 7 milhas à sua frente, posição 12 horas com a torre de controle. Chamei a torre 118, decimal 95. Chama a torre 1895, tem tráfego, força aérea 254. 7, o vento 1,00 graus, 129. Autorizado, pouso para o chamar aqui dentro. Torre Salvador, boa tarde, força aérea 2584, aproximação final 1,0, trem baixado e travado. Força aérea 2584, continue aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1,013. Guardando autorização, força aérea 2584. Gol no 645, autorizado decolagem 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Livre decolagem, gol 645, 1-0. Gol no 966, desça para 2500 pés, ajuste 1-0, 1-3, após a posição estática, vou encerrar Victor 366, informe na final do procedimento terrenário. 2500 após estado 366, comando sobre estado com o comandante. Era 2584, informação de tráfego, o helicóptero Sikorsky, tipo Sikorsky 76, pousando agora na pista auxiliar Fiscona 7, sem interferência. Gente, considera 2584. Chamo controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 645, decola, cruza 1200. 645, saída da EL, via saída da EL, vigilância. Via da EL, vigilância, gol 645. 84, tráfego avisado, autorizado pouso, 1-0, vento 1-0-0, graus 129. Livre pouso 9-0, força aérea 2584. Papa Romeo, Oscar, Mike Delta. Solo ao 2-0, libere na Oscar, estacionar frequência livre. Tudo zero, controle. 7 milhas da posição coral, mantendo o nível 1-0-0. Serviço radar está encerrado. Chame o controle Leos em 1-2-0, decimal 1. Taxi, reporte na Oscar, ajuste altímetro 1013, Oscar Mike Yankee. Força Aérea 2584, solo 23, cumpre meu pátio de destino? Pátio de autoridade, Força Aérea 2584, livrando na ECO. Gente, libere na ECO. Taxi via Alfa e reporte novamente na Delta. Livrando via ECO, Alfa, reportará novamente na Delta para cruzamento, Força Aérea 2584. Vento 100 graus, 2584. No 966, chame a torre, 18.95. Obrigado, boa tarde. É. Tapa mais, chame a torre, 18.95, atenta tráfego à sua direita aí na final da pista dele, aeronave da Gol. Tráfego avistado, autorizado por pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Ponte nervoso, 9-6. Palmeiras, autorizado ingresso 1-7, reporte quando pronto. Aguarde para decolagem, olha como é que é. Azul 2712, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Papa Romeu, Oscar Mike, autorizado decolagem, pista 1 7, vento 1, 10 graus, 109. Conselho 2584, autorizado o táxi, reporte liberando a pista para o bate de autoridade. Portal liberando a pista, Conselho 2584. Gol 19966, solo 27, libera direito, chama o solo Salvador, 121, decimal 1. 219, boa. A 45, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, caso negativo 128 decimal 35. Recife 251, 235, obrigado, boa. Tá bom. Oscar, Golf, que eu passei. Salvador, 120, decimal 8. 1208, para o Oscar Maquiagem. Ajuste da critério, Oscar, Golf, que eu. Ajuste Salvador, 2013. 2, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 129. Segura a decolagem na 0, azul, 27 na 2. Posição normal, atenção livre para o nível 045. Controle, o Oscar Mike Yank está nas proximidades de Itapuã, mantendo o pé. O Oscar Mike Yank vai fazer um voo local entre Itapuã e Farol da Barra? Afirmativo. E o PES, corredor axé, entre Itapuã e Farol da Barra, pressionado 0157. Escuta para o regresso, como é que é? Chamarei para o regresso, sim. Sétimo 2, decolou 30, chama o controle Salvador no 20 decimal 8. Controle Salvador 208, uma boa tarde, azul 27 no 2. Controle Salvador, boa tarde, seu azul 27 no 2, contigo meu pé, subindo na Conde. Olha a Conde, vigilância no perfil, via Conde 27 no 2. Via Conde no perfil, sem vigilância, azul 27 no 2. Está visual no setor? Quero o Golf Kilo está visual no setor? Controle, Oscar Mike Yankee para o regresso. Yankee. Autorizado o regresso, compassão Itapuã. Fortaleza Itapuã, está autorizado o descer de 1.000 para 500? Autorizado. Mike, quem é que vai pousar? Afirmo. Autorizado de chamar a torre, frequência 118, decimal 9. 118, 95, acho que é Mike Yankee. Eu acho que é Mike Yankee. Quem? Tava no corredor, achei, passou através do... Tá passando através do Pituaçu, para pousar 17. Está autorizado cruzar a final da 1-0, reporte para deixar base 1-7, Oscar Mike Yankee, onde encheu o altímetro no 0-3. Vai reportar para girar base 1-0-3, Oscar Mike Yankee. Vai girar a base para a 1-7, baixada e travado, acho que é o Mike Yankee. Com o Mike Yankee autorizado. O pouso 1-7, vento 1, 90 graus, 1-0-9. Pouso autorizado 1-7, passa o Mike Yankee, tá certo. Salvador, Salvador, TAN 3283, tá pronto. Boa tarde. TAN 3283, cruzado, alinhado de colapso, estamos no gel. O vento 190 graus, 109. Além da cola 190, TAN 3283. Fome fora.